Nas ruas de Foz do Iguaçu, o trabalho policial é uma aventura constante. Ora se deparam com traficantes, ora se deparam com situações de brigas domésticas, mas esta situação levou os policiais à recaptura de 3 indivíduos que são procurados pela justiça por serem evadidos da penitenciária estadual de Foz do Iguaçu. Xavier, em que circunstâncias se deu a prisão desses 3 homens que, além de aparentemente serem os procurados por terem sido foragidos da PF na última fuga, também estavam em posse de munição e radiocomunicador? Isso mesmo. Esses indivíduos aí já há vários dias está sendo feito diligências para ver se localizavam eles. Há várias informações a respeito deles. No dia de hoje, teve uma informação mais positiva, que chegou ao conhecimento de um dos motociclistas ali da primeira CIA, o soldado Dal Bosco, que passou para nós essa informação, e fomos até essa dita residência, no Jardim Universitário. Chegando lá, realmente foi constatado que os 3 indivíduos dessa última fuga do CDR, que fugiram em 4, 3 deles se encontravam nessa residência, onde tinha uma másia ali no local. Na chegada da viatura, tentaram fugir, um deles subiu o telhado, conseguimos detê-lo já a uma quadra do local ali, com várias escoriações aí que ele caiu por cima das telhas, e 2 indivíduos foram abordados no momento ali, não tiveram tempo de fugir. Então tivemos êxito hoje no detimento desses 3 indivíduos aí, e mandá-los novamente para o CDR, aí de onde eles fugiram. Nós tentamos conversar com eles, mas nenhum confirma ser foragido, a identificação não foi possível. Como que vocês chegaram à conclusão de que são estes os indivíduos procurados? Na realidade, nós temos já os dados deles há vários dias, conosco. Desde a fuga deles, foi passado para nós aí pelo nosso comando, os dados deles, e as informações aí da região onde eles são, da onde eles poderiam estar. Então, há vários dias nós realmente estamos procurando eles. Então, no localizar eles ali, por ter a foto deles, foi fácil constatar que se tratava dos indivíduos aí que fugiu do CDR. Uma surpresa para a nossa equipe foi constatar que, mesmo preso, um deles tem pelo menos 3 mandados de prisão. Um por tráfico e por roubo em Ampere. Um por tráfico e outro por roubo. E aqui em Foz do Iguaçu, um por roubo. Ou seja, assalto à mão armada, artigo 157. Mesmo preso, os mandados não foram cumpridos? Justamente. Tomamos conhecimento aqui também desses mandatos aí. E a pena que eles têm que cumprir, todas são penas elevadas, foi o motivo aí que os mesmos saíram em fuga aí do CDR. Ou seja, muito tempo para puxar e muita bronca para responder. Justamente, acharam melhor fugir e tentar a sorte. Por isso que a todo momento eles negam e buscam uma forma de escapar do sistema. Justamente, eles estão se reservando no direito deles aí de se manter em silêncio. Eles têm o direito de tentar o que tentam e a polícia o dever de fazer o que faz. Justamente, isso mesmo. Estamos aí justamente para tentar fazer sempre o positivo e hoje tivemos sorte. A sociedade colaborou. Justamente, graças à sociedade aí que deu essa informação valiosa para nós. Certo, vamos tentar conversar com um dos rapazes aqui. Você não quer conversar, não? Foi você que permaneceu na casa, você que é a mais da garota lá, não? A gente tentou. O direito do contraditório foi dado, direito de defesa a justiça concede, nós estamos aqui para fazer o registro do trabalho. Se ele quisesse contar a versão dele, estaríamos aqui para ouvir. Como estamos aqui para levar a você a informação de mais esse excelente trabalho da Polícia Militar. Mais do que o trabalho da Polícia Militar, o trabalho da sociedade. Não é só o policial de arma na mão que faz segurança pública. É o cidadão observando e fazendo a denúncia de forma anônima. Neste caso, o cidadão não precisou sequer fazer uma denúncia formal. Abordou o policial na rua, repassou os dados e, como se diz na própria gíria policial, barraco caiu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.